Portal do Arrocha. Mais um sucesso! Isso é de um buraco. Vem comigo. Para, deixa pra brigar depois. Pensa logo o que lembra nós dois. O que te trouxe aqui te faz gostar de mim. Lembro o primeiro beijo que você disse. Perdi o segredo, tá guardado aqui dentro. Tá trancado aqui dentro. Faz as pazes comigo. A gente briga na cama. Ou muda de fase, pula pra trás que a gente se ama. Faz as pazes comigo. Olha o tempo que a gente perdeu. Abre a porta do peito, fecha do quarto e deixa o seu coração bem do lado do meu. Bem do lado do meu. A rocha vem. Sérgio Dourado. Para, deixa pra brigar depois. Pensa logo o que lembra nós dois. O que te trouxe aqui e te fez gostar de mim. Lembro o primeiro beijo que você disse. Pediu segredo, tá guardado aqui dentro. Tá trancado aqui dentro. Faz as pazes comigo. A gente briga na cama. Pula pra parte que a gente se ama. Faz as pazes comigo. Olha o tempo que a gente perdeu. Abre a porta do peito, fecha do quarto e deixa o seu coração bem do lado do meu. Do meu. Bem do lado do meu. Hey, oh. Chora não, bebê. Toma na cabeça pra não perder o juízo. Quem sabe canta, vem, vem. Faz as pazes comigo. A gente briga na cama. Ou muda de fase, pula pra parte que a gente se ama. Faz as pazes comigo. Olha o tempo que a gente perdeu. Abre a porta do peito, fecha do quarto e deixa o seu coração. Faz as pazes comigo. A gente briga na cama. Ou muda de fase, pula pra parte que a gente se ama. Faz as pazes comigo. Olha o tempo que a gente perdeu. Abre a porta do peito, fecha do quarto e deixa o seu coração.